Se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, azul, azul, azul, azul, azul, azul. Porque se chamavam também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos, calmos, calmos, calmos, calmos. Na curva de